の海にこぼれた何も輝きは二度と戻らない。明日吹く風のような理由が欲しい。 Abrindo a porta do futuro. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Um pedaço da minha alma. Você é a sombra do meu coração, produzida por um lapso de tempo. Eu estava tão sozinha. Procurei por todos os lados e não encontrei você. Eu estava triste e sozinha quando a mestre Debonair me encontrou e disse que você ficaria comigo. Ela disse que você me amava. Eu sinto muito que estivesse tão sozinho. Nova, meu coração está mudado. Eu quero ser feliz ao lado daqueles que eu amo. Mas para isso, tenho que estar viva. Nova, eu quero gostar mais de mim. Mesmo que sinta arrependimentos, sofrimentos e tristeza no coração, eu quero gostar de mim como eu sou. E quanto a mim, você vai gostar de mim também? Volte pra dentro de mim. Por favor, me diga. Diga onde está Debonair. Por favor, Alcyon! Do contrário, Zephyr estará acabada. Ela estará acabada! Me diga, por favor! Você não é a Priscila, não é verdade? Você leu os meus pensamentos. É que a Priscila uma vez me disse que tinha uma irmã gêmea. É verdade. Eu sou a irmã mais nova dela, Sierra. Mas por que está fingindo ser Priscila? Eu não quero ver as guerreiras mágicas tristes. E ainda assim, quero ajudar Guru Clef. Guru Clef, você gosta dele? Não me importa. Se não sou quem ele realmente gostaria que eu fosse, paciência. Quero ficar ao seu lado. Mesmo sem receber nada em troca. Quero dizer, nada em troca por sua dedicação? Alcyon, por favor. Onde está a Debonair? Conte pra gente. Nós não queremos que ninguém mais morra. Deixe que a gente combata a Debonair, por favor. Mesmo que vocês percam. Vamos vencer. Mas vamos vencer por causa daqueles que gostamos, por todos eles. Tem que nos dizer, Alcione, por favor. Mesmo que não recebam nada em troca. Desses que vocês tanto amam. Debonair está... Acho que a Debonair está pressionando do outro lado. Acalme-se, você tem que dizer. Vamos, Alcyon. Debonair está do outro lado de Zephyr. Ela está lá. Alcyon! Não há motivo para vocês chorarem, guerreiras mágicas. Eu escolhi esse final para mim. Zagar, meu amor. Minhas meninas guerreiras, tenham cuidado. Que outro lado é esse a que Alcyon se referia? Talvez atrás dessa escuridão. Marine, Anne, vamos lá! Raio de fogo! Dragão marinho! Vai! Tempestade verde! É a nossa chance! Guerreiras mágicas, meus parabéns por chegarem tão longe. Debonair! Mas aqui é o limite! Suas vermes desprezíveis. Vocês deviam ter esperado pelo fim como boas meninas em vez de me enfrentarem assim. Suas mortes serão dolorosas, guerreiras mágicas! Ah! O desejo do Águia era de proteger Zephyr. Afastem-se! Escudo! Tchau, Zaz! É a Aska, a Tetra e a Tata! Guerreiras mágicas, vocês vão conseguir! Se você conseguir me vencer, como poderá perder numa hora dessas? Eu sei que são muito mais fortes. Isso é um complô, não é? Não! Suas malditas! Imperdoável, guerreiras mágicas! Lucy! Marine! Amy! Como ela é forte! Como pode se tornar tão forte? Eu sou fruto das almas dos habitantes de Zephyr. As pessoas que acreditavam no Pilar e jogaram toda a responsabilidade dessa terra em suas costas, quando se viram sem ele, passaram a viver com uma enorme insegurança. E foi aí que eu fui criada. Bubu? Vamos lá! É hora de esquecer o medo! Quando tivemos a invasão das criaturas, nós acreditamos nas guerreiras mágicas e elas conseguiram vencer. Vamos acreditar de novo. Tem razão, temos que acreditar. Não podemos ter medo. É isso mesmo. É isso aí. Todas as criaturas aqui são criadas por nós mesmos. Sentindo medo, vocês só estarão fazendo o inimigo mais forte. Então, Debonair também pode ter origem dentro de nós mesmos. Esqueçam o medo. Lutem contra esse sentimento o mais rápido possível. É isso mesmo. Procurem neutralizar o seu medo. Está certo, não estão entendendo? Afinal, pessoal, a quem Zephyr pertence? Zephyr pertence a todos nós. É nosso planeta e temos que defendê-lo. É o lugar onde vivem as pessoas mais importantes para nós. Nós temos que proteger essas pessoas com unhas e dentes. Acreditem em vocês, em ninguém mais, só em vocês. Nós temos que lutar juntos. Eu acredito. Eu também acredito. Contem comigo. Comigo também. É isso aí. Pode contar, vamos lá. Que os corações estão todos unidos. A força das pessoas também aumentou. Oh, é o símbolo do núcleo. confiar nas pessoas. Halé de Zephyr, eu amaldiçoo vocês, guerreiras mágicas! Lucy, você é o núcleo. Seu símbolo é essa espada. Eu fiz um trato com Clef. Se eu me qualificasse como um núcleo, eu poderia pedir para transformar Zephyr no que eu quisesse. É verdade. Pois estou abolindo a figura do núcleo de Zephyr para sempre e a partir de agora... Todos seus cidadãos darão as mãos para manter esse planeta que voltará a ser belo! Esse seu desejo foi atendido. Seus desejos de voltarem a Zephyr mais uma vez para conquistar sua paz interior também foram atendidos. Então fomos nós que nos convocamos. Foram vocês mesmas. Então, imagino que já podemos ir para casa. Marine. Clef, eu queria... Não é nada, não. Obrigado, Marine. Eire. Sério? Você voltou como havia prometido. Mas agora eu tenho que ir. No entanto, eu nunca esquecerei você. Eire. Lucy. Lantis. Zephyr agora voltará a ser bela e pacífica, assim como... No tempo da Princesa Esmeralda, pelo menos espero. Será assim. Lantis, eu o amo. Eu também. Estamos de volta. Conseguimos voltar para Zephyr, porque no fundo nós sempre desejamos isso, não é? E desta vez, voltamos para cá sem nenhum arrependimento. Mais de um ano se passou desde a primeira vez. Fomos três meninas exportadas do ginásio direto para um mundo místico. Vejam! Parece que eles conseguiram reconstruir sua terra, mesmo sem a presença do núcleo. Bastou a cooperação de todos, não é? Eu gostaria de voltar a Zephyr mais uma vez, mas desta vez... tristeza, só para conhecer sua nova história. Okay.